E afligiram-se com esta muito, situação. Muito, muito, muito mesmo. Fez lembrar também o que aconteceu. Eu vim, estava para me deitar e até vim, só vesti um casaco, vim com as calças de pijama e tudo, quando vi que, eu não sei sobrinho, lá venho, não me deixaram já passar para cima.